direita, transponder 5563, controle 120.8. Correga, pode contar, seria 2222. 4, serviço radar encerrado. Chama agora o controle Aracajú 120, nacional 3, solicitando o decisão do convite. localizado via Lima, parte 1, prossegue para o parte 3, posição 3 Lima. Cidade Solidária, via Sexo Lima, reporte ponto de espera para prosseguir com o táxi IAB. 4, chama o controle no 20208. 208. 6 horas 20 minutos, contando uma média que o senhor ouve está como trânsito, ou se não tiver que não levou os olhos. Autorizado, descida para o mesmo voo 050, passarei 2222. Autorizado por outro Puma, passarei 2222. 2, não sai da cima do motores, 1-6. Para o cancelamento, passarei 2-2-2-2.